Na tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros de Gaspar, através da sua equipe, estiveram na APAE de Gaspar fazendo uma visita e também mostrando os equipamentos e os próprios profissionais que trabalham na equipe de socorro. Quero conversar nesse momento com o Tenente Machado, do Corpo de Bombeiros de Gaspar. Tenente, o objetivo dessa visita na APAE de Gaspar? É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros estar visitando essa instituição. A APAE faz um trabalho tão importante com essas pessoas, né? Trazendo elas para o convívio social, então é muito bonito esse trabalho, né? Então a satisfação para nós estar aqui hoje, no Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Para estar celebrando esse dia, né? Mostrando também um pouquinho sobre o trabalho da corporação, sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? E muito importante é, além desse nosso trabalho de atender as emergências, prestar os primeiros socorros, combater um incêndio, é a prevenção. Para quê? Quando uma emergência ocorra com elas, elas saibam lidar, principalmente, né? Às vezes as pessoas até não sabem, né? Até esquecem, né? Quais os telefones de emergência, né? Então, muito importante saber que o Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, Polícia Militar 190, né? Então, só o fato da pessoa saber esse telefone, saber ligar e repassar as informações corretamente, já vai estar auxiliando as outras pessoas que estejam em situação de emergência ou até ela própria, que pode estar numa situação de emergência. Tenente Douglas, esses alunos da APAE, devido até à acessibilidade e problemas que eles têm, é mais suscetíveis a acidentes e o Corpo de Bombeiros de vez em quando atende essas pessoas. Isso, esse é um público bem vulnerável, né? Então, a gente está repassando informações para eles, é muito importante. Então, agora em abril, em parceria com a APAE, Secretaria de Assistência Social e Corpo de Bombeiros Militar, será realizado o Bombeiro Especial. Um projeto inédito aqui no estado, né? Então vai estar sendo realizado aqui em Gaspar. Para justamente atender esse público mais vulnerável, né? Aqui em Gaspar são realizados vários projetos sociais, né? Como Bombeiro da Melhor Idade, Bombeiro Mirim, Projeto Golfinho, né? Na prevenção da emergência, né? Então, muito importante esse trabalho social da APAE em estar socializando essas pessoas. Achei muito legal, não conhecia o trabalho deles, né? Inclusive agora eles estão passando por uma reforma, né? Estive aqui para ver um pouquinho como é que esse trabalho é realizado. Então, eles trazem essas pessoas especiais, capacitam ela até para futuramente realizando um trabalho, né? Então, olha só a importância para um pai, né? Eu imagino, eu sou pai de dois filhos também, né? A gente quer o quê? O melhor para o nosso filho. A gente quer que eles estejam no convívio social, que eles estejam realizando trabalhos, né? Na sociedade. Então, a APAE é muito importante esse trabalho social que ela faz aqui em Gaspar e também em toda Santa Catarina. Parabéns pela iniciativa, Tenente Douglas, de estar trazendo os equipamentos e também toda a equipe de socorristas do Bombeiro de Gaspar nessa visita à APAE do nosso município. Obrigado, um abraço a todos. Corpo de Bombeiros Militar, prevenir é salvar. Obrigado, Tenente Douglas. Quero conversar com a Kátia Uller, diretora interina da APAE de Gaspar. Importante essa visita, Kátia, dos Bombeiros de Gaspar, fazendo até uma espécie de homenagem pelo Dia Internacional da Síndrome de Down aqui na APAE do nosso município. Isso mesmo, importantíssima, uma ação que partiu deles, da corporação, que procuraram a escola e quiseram trazer esse presente para os nossos alunos, também pensando no dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, mas está sendo uma ação muito boa, os alunos estão adorando, está todo mundo muito contente com a vinda deles aqui na APAE. Mas, Kátia, o bombeiro vai fazer também outras ações aqui na APAE. Sim, esse só foi o primeiro dia. A APAE vai ser presenteada com um projeto piloto em Santa Catarina que se chama Bombeiro Especial, onde a partir de abril vai acontecer aqui na APAE encontros com bombeiro e uma turma de alunos, onde vai ser mesmo esse projeto piloto para que sim essa ideia possa fazer parte das outras APAEs de Santa Catarina. Obrigado da visita da guarnição do Corpo de Bombeiros de Gaspar na APAE de Gaspar nesta quinta-feira à tarde para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.